você diria para as famílias que você matou as filhas? Porque, que Deus ilumine a vida de cada uma delas, né? E que a sociedade também se cuide. Se cuide, se cuide, não por afronta. Eu não estou afrontando a sociedade. Que a sociedade se cuide por causa das influências que o mundo está aí fora. Que qualquer um de que está lá fora está sujeito às mesmas consequências piores da qual eu estava preso para hoje. Não é aquilo que é estabelecido pela lei ou pela sociedade. Se eles acham que eles devem defender por determinados princípios, ainda que esses princípios sejam absolutamente questionáveis, eles vão respeitar única e exclusivamente os próprios princípios. Porque eles vivem voltados para dentro deles mesmos. Porque eles vivem voltados para dentro deles mesmos. Porque eles vivem voltados para dentro deles mesmos. Porque eles vivem voltados para dentro deles mesmos. Porque eles vivem voltados para dentro deles mesmos. Porque eles vivem voltados para dentro deles mesmos. Porque eles vivem voltados para dentro deles mesmos. Porque eles vivem voltados para dentro deles mesmos. Porque eles vivem voltados para dentro deles mesmos. Porque eles vivem voltados para dentro deles mesmos.